3660, livre solamente para o Chico Alexandre para o táxi. Semana para o táxi. Altitude 3601, 57 no POB, 4 horas e 12 de autonomia, alterando o galeão. A bordo, galeão 412, confirma? Afirmo. O Santa 3601, estou autorizado a táxi até o ponto de espera da 10 via Índia Alfa, ponto de espera, chame pronto. Índia Alfa, chama pronto no ponto de espera, Santa 3601. 3601. Então 3601, autorizar a linha de colar, pista 10, vento 070 graus, 05 nós, ajuste 10 na 2. Autorizado a linha de colar, pista 10, 3601. Um decolar 212, controle 119, decolar 35, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia. TAN 3601, decolado na Dael, passa 2200. Bom dia, TAN 3601, contato radar estabelecido, sobe ao 360, saída da El, cruzando 2000, direto Leda. Direto Leda, muito obrigado, TAN 3601. Controle Salvador, muito bom dia. Confirme a última aeronave que chamou? Torre de Controle de Salvador, muito bom dia. Prossiga. Aqui é o Golf New East, na posição do Pátio 3. Solicito a sua autorização para o reporte dessa aeronave para o Pátio Principal, posição de número 7. Secundário 3325. Recife 251-3325. Muito obrigado, bom dia, bom domingo, 3601. Bom voo. Iniciando o rebote. Bate. 7, gol, fim de vista. dia, o Oceané 6251, gentileza 3 reserva para Guarulhos. Oceané 251, Guarulhos 3 reserva, prepara a Daniel Leda Bridge, aguarde um minutinho para a cota, informação hotel, ajuste 1092. 1012, Daniel Leda Bridge. Torre Salvador, o Índia Whisky já se aproxima aqui na interseção com a MDF em direção ao parque, a posição 7 principal, posso prosseguir? Golfo Indivíduo autorizado, faixa principal, posição 7, reporte após o término do reboque. Obrigado. GM é 251 no ponto para a cópia? Oceané 6251, pronto para a cópia. Afirmativo, prossiga. Oceané 6251, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola 1-0, primeira curva direita, saindo no perfil da El, Leda, após Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 1-0. Após autorizado conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35, acione no transponder 5403, Oceané 6251. Positivo, Itael, Leda Bridge, pela Pesulu 1-0, da 10-28 após, recepcionando a Pesulu 1-0, 0-35, responde 5-4-0-3, subindo a 3-0, 2-6-2-5-1. Xenéia 6251, contendimento correto, um ponto para pushback e acionamento.